Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração, de adoração. Eu te sigo, eu te sigo. Eu te ouço, eu te ouço. Para sempre. Poderoso, tu és digno.